e a GBTS. Solta essa putaria, é. Pique do couro, embrasado de copo na mão. Ei, várias cavala, corpo, violão. E nós shake chama atenção. Aqui é firme estruturada. Ela vem pino rabão, a metrópole vai dar top. Oi, penso que eu não conhecia. Ai, ai, eu te conheço de outras vidas. Que pois é, eu te comia quando eu era da boca. Eu sou famoso e tu ainda quer me rola. Que hoje safada, oi, vai se preparar que eu não vou te perdoar. Ai, meu senhor, tá demais. O jeito que ela joga o popô no pai. Enquanto eu acendo um dry, ela joga raba demais. Ela joga raba pro pai. Oi, ai, meu senhor, tá demais. O jeito que ela joga o popô no pai. Enquanto eu acendo um dry, ela joga raba demais. Ela joga raba demais. E senta na pica com muito tesão. E empina a raba que eu vou dar tapão. Tu é da sua e eu sou do morrão. Mas tá facinho pra me dar condição. Oi, ai, meu senhor, tá demais. O jeito que ela joga o popô no pai. Enquanto eu acendo um dry, ela joga raba demais. Ela joga raba pro pai. Oi, ai, meu senhor, tá demais. O jeito que ela joga o popô no pai. Enquanto eu acendo um dry, ela joga raba demais. Ela joga raba pro pai. Só existe um GBT. Dois não.